Espero por você tão cheia de paz. Já não me vem a tristeza, mas eu não sou a mesma desde que você se foi. Você não vem, nada vale. Sinto-me bem ao teu lado, baby. Mais doce que o teu sorriso não tem. Não tem. Basta fechar os olhos, estarei contigo, meu bem. Acaba logo com esta solidão. Falta faz no coração, me diz então, pra que direção devo fugir? De aqui pra onde quer que eu vá, qualquer lugar, lembra você sem mim. Mas não esqueço como é bom cantar, mas não esqueço como é bom cantar pra ti. E o que fazer pra você voltar? E o que fazer pra você voltar pra mim? Voltar pra mim. Lembrança tua não ficou pra trás, baby. Impossível de esquecer. Palavras como só você sabe dizer nos momentos de nós dois. Ai, quem te fará feliz mais do que eu? E o que será de mim sem os afagos teus? Esta solidão, falta faz no coração. Me diz então, pra que direção devo fugir? De aqui pra onde quer que eu vá, qualquer lugar, lembra você sem mim. Mas não esqueço como é bom cantar, mas não esqueço como é bom cantar pra ti. E o que fazer pra você voltar? E o que fazer pra você voltar pra mim? Voltar pra mim. Te quero demais, te quero demais, te quero demais, te quero demais, te quero demais.